Você sintoniza ZYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora. A partir de agora. Na Fronteiras FM. Começa o programa Encontro com o Rei. Com Tony Oliveira. Você vai curtir os grandes sucessos do Rei Roberto Carlos. Agora pra ficar. A partir de agora. A partir de agora. Na Fronteiras FM. Começa o programa Encontro com o Rei. Com Tony Oliveira. Você vai curtir os grandes sucessos do Rei Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Oi, cidade, bom dia. Bom dia, Fronteiras, bom dia, Brasil. Bom dia, mamães. Bom dia a todas as mamães de Fronteiras do Brasil e do mundo. Eu sou Tony Oliveira. Parabéns a vocês, mamães, pelo seu dia. Hoje domingo. Domingão lindo, maravilhoso. Não é qualquer domingo, não. Já é um domingo diferente dos demais. 11 de maio de 2025. Hoje, Dia das Mães. Quero aqui parabenizar, dedicar o programa a todas as mamães de Fronteiras, do Brasil, do mundo. Parabéns, mamãe, pelo seu dia. Felicidade, que Deus abençoe todas as mamães. E parabéns pelo seu dia. Felicidades, saúde, paz, tudo de bom a vocês. Vocês merecem. Quem tem mãe é a maior dádiva de Deus na vida da gente, é a mãe. Mãe, o pai. Mas hoje é dia das mães. Hoje é dia de falar mamãe querida. Para quem não tem, como eu, infelizmente, não tenho as minhas, né? A minha mãe, tanto a mãe biológica, como a minha mãe adotiva, já se foram, já estão ao lado de Deus. Mas sei que não estão fisicamente comigo, mas estão sempre, lógico, em meus pensamentos, em minha mente, em meu coração. E elas estão em espírito ao nosso lado. Parabéns a todas as mamães. Felicidades, o programa dedicado a vocês. Tá bom? Começando aqui o nosso programa. E você, filho, filha, participe do programa enviando seu áudio. O interessante é você participar, gravar seu áudio, enviar o seu áudio, a sua mensagem à sua mãe, com as suas palavras, no nosso zap. Grave o áudio, manda para aqui e deixa o resto comigo, tá? É isso aí. O nosso zap, 89 99 39 89 14. Repito, 89 99 39 89 14. Mande seu áudio, grave o áudio, mande, não deixe de parabenizar sua mamãe. Começa agora Encontro com o Rei. Para começar até às 11 horas, só vale Roberto. A pedida é só Roberto. Nossa Senhora, abrindo o nosso programa de hoje. Mãe do nosso Salvador, nossa mãe, mãe de todas as mães,